Há um tempo atrás, pessoal, eu tava lendo uma matéria, que eu vou deixar o link na descrição, da Eve Magazine. É um jornal digital, né? Feminista. Eles estavam abordando a questão do OnlyFans. E quem realmente tá ganhando dinheiro com isso, pessoal? O perfil das pessoas, né, que estão ganhando e quem tá financiando. E nessa matéria da Eve Magazine, falava o seguinte, que os 3% mais ricos do OnlyFans são as pessoas que ganham até 10 mil dólares. Significa o quê? 3% do topo do OnlyFans ganha acima de 10 mil dólares. O restante que está na base, pessoal, ganha no OnlyFans por ano, pessoal, em torno de 4 mil dólares por ano. Então, apenas 3% consegue tirar até 10 mil no mês e o restante, os 97%, tiram em média 4 mil dólares no ano. No ano, pessoal. Alguns nem isso. Tem gente que ganha menos do que um funcionário do McDonald's. E nessa matéria da Eve Magazine, eles listam, né, quem são os top 5, né? E você vê, pessoal, os top 5 é só gente que já é famosa. Gente que já era rica e ficou mais rica. Gente que já era desejada e já tinha um público-alvo a ser atingido, já tinha milhões de seguidores em Instagram, tá ligado? TikTok. E o top 1 do OnlyFans é aquela guria ruivinha que ela fazia aquela série da Disney chamada Shake It Up com a Zendaya, a Bella Thorne. Ela é a top 1. Depois dela vem aquela menina que é amiga da Kylie Jenner, que o pai dela é um executivo, é pia não sei o quê, que ela é cantora. E depois, pessoal, pra baixo é só menina famosa, não tem mulher pobre, já eram meninas que já tinham milhões de seguidores na internet, na rede, e já eram de famílias boas, tá ligado? Estavam fazendo isso só por hobby. E elas nem precisam sequer tirar a roupa, só mostrar uns seios, sabe? Algum pouco de pele já era. Os Coomer já aparecem. E essas minas ganham dinheiro por recrutamento. Nessa Eve Magazine tava falando o seguinte: o OnlyFans é um esquema Ponzi, pessoal, é um esquema pirâmide. Aonde as minas vão recrutando e por cada uma que entra, elas ganham uma porcentagem gigante. E quem já entrou antes, continua ganhando. Quem tá entrando agora, não ganha nada. E aí que tá. Quando a gente para olhar quem tá ganhando no OnlyFans realmente dinheiro, vocês podem ver, é só mulher branca loira ou ruiva. Mas o quê? Só mulher branca que ganha dinheiro. Mulher preta não ganha dinheiro no OnlyFans. Mulher asiática não tira dinheiro no OnlyFans. É só mulher branca, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália. Só mulher branca. Mulher preta vai passar fome. Vai passar fome porque você não é desejada. Você não tem os traços finos. Você não é neotênica. Entendeu? Para você conseguir ganhar dinheiro, você vai ter o quê? Que sentar muito na piroca. Porque só mostrando um pouco de pele e pousando de biquíni, você vai passar fome. É melhor trabalhar no McDonald's. E aí que eu quero chegar no ponto, pessoal. Nessa Eve Magazine, uma revista feminista, hein, pessoal, falava que quem sustenta o OnlyFans, diferente do que o pessoal pensa, não é cara novo. A Eve Magazine, ela fala assim, os caras novos tem muito mais o que fazer, principalmente os novos estão falando do Zoomer, a geração Z. Eles querem gastar dinheiro consigo mesmo. E quando eles querem consumir esse tipo de conteúdo, eles consumem de graça, eles não pagam. Existem mídias alternativas como o Telegram que disponibilizam fotos e vídeos eróticos de nudez gratuitamente. Você não precisa pagar. Quem é que tá pagando? Quem é que tá deixando essas mulheres ricas? Os boomers. O desgraçado dos boomers. Eu lembro de um vídeo, não lembro que canal que foi que eu vi, mas é o canal aqui da Manosphere. Acho que foi na comunidade do Coruja, sei lá, não, eu não lembro, pessoal. Que era um banner, sabe, assim, aqueles banners, aqueles outdoor de uma modelo do OnlyFans, né? E tinha esses posters no poste com QR Code, tá ligado? Aí tava lá a foto da menina, e a menina tava assim na cidade pregando isso, né? Aí chegou um velho, né, um boomer, no poste, puxou o celular, colocou o celular, né, no QR Code e ali pagou e fez assinatura pra menina na mesma hora. Não é o cara da geração Z, pessoal, que tá fazendo isso, é o boomer, porque o boomer já tem dinheiro, pessoal. O boomer tem o quê? Propriedades. A maioria dos boomers vive de aluguel. Aluguel de imóveis comerciais, aluguel de imóveis residenciais. E muitos desses boomers é tudo divorciado, sequelado, com 4, 5 mulheres. Tem filho com 4, 5 mulheres diferentes, tá ligado? Paga pensão, mas mesmo assim, como tem um monte de imóvel, tem um monte de renda, eles não estão nem aí, sai distribuindo dinheiro a rodo. É daí que surge, né, o velho da lancha, né, o cabeça branca. É disso daí que surge, pessoal. Os boomers tiveram um superávit. Eles pegaram um país com crescimento, igual o Racun fala. Eles tiveram acesso a subsídios governamentais. O boomer que não enriqueceu, pessoal, não enriqueceu porque foi tonto, porque foi bobo. Porque nos Estados Unidos, a maioria dos boomers estão bem de vida, pessoal. Estão bem. Aqueles que quebraram foi aqueles que tiveram um monte de divórcio. Aqueles que quebraram mesmo. Mas os outros não. Aí você vê aí na imagem, essa minha loirinha que vocês estão vendo aqui, ó. Depois você pesquisa em Wisconsin Chief. Só para dar uma dica para os senhores. Coloca aí na internet, no Google, e você coloca o nome dela aí, ó. Que vocês estão vendo aí na tela. Wisconsin Chief. Só coloca Chief. Private Society Wisconsin Chief. Coloca esse nome. E como vocês estão vendo aí no título, ó. Fiz fortuna transando com velhos. Boomers. Quem é que tá financiando essas meninas no OnlyFans? É boomer, pessoal. É boomer que tá financiando. Quem paga para ver conteúdo delas é boomer. Não é cara novo, pessoal. Cara novo não tá saindo aí distribuindo dinheiro assim. Porque os caras novos não têm excesso de recursos financeiros. Quem assistiu aquele filme, aquele. Praticamente é um filme, né? Aquele vídeo que eu fiz sobre o Japão, sobre o tradicionalismo, que eu falo, né? Que quando aquelas mulheres japonesas que já estavam no mercado de trabalho. Quando teve o estouro da bolha imobiliária no Japão, entrou, né, alguns moleques jovens no mercado durante esse estouro da bolha, durante a crise, a recessão econômica japonesa. E muitas mulheres naquela época acharam ruim porque os homens que tinham entrado agora no mercado de trabalho, eles não eram tão generosos como os homens do passado, como os boomers, tá ligado? Não são tão generosos. É por isso que você vê na internet um monte de mulher reclamando dos homens. Ah, os homens de hoje não são como os de antigamente. Sim, porque eles não têm subsídios governamentais. Eles pegaram o mercado de trabalho com cotas, ações afirmativas, tá ligado? ONU 2030, tá ligado? Tudo isso. Me Too, Yes Means Yes, tá ligado? Pegaram tudo isso. Os boomers não tiveram isso. Os boomers curtiram o oba-oba, fizeram todo tipo de degeneração. Destruíram o mercado de trabalho, por isso que tem essas leis de assédio sexual. Inclusive, tem até aquela música, né, do Amado Batista, se não me engano, que é secretária, né? Que você vê, foram os boomers que começaram toda essa merda, tá ligado? O que depois gerou o Me Too, né? E que acabou gerando, né, todo essas caças bruxas, né? Os senhores bem sabem, a maioria dos caras que se fuderam do Me Too e foram substituídos na cadeia de comando das grandes empresas. Eram CEOs boomers, sabe? Esse pessoal tipo Bill Clinton, esses degenerados que saem gozando por aí. Boomer é tudo coomer, pessoal. Eles têm muito dinheiro e saem distribuindo essas porras por aí, tá ligado? Só que essas minas, quando ganham muito dinheiro, o que elas fazem com os recursos? Elas tornam com porcaria, com festa, viagem, sabe? Vai fazer viagem de primeira classe pra tal lugar, sabe? Só gasta com coisa supérflua, bolsa da Louis Vuitton. Tá ligado? Coisas inúteis. Quando não gastam com isso, gastam o quê? Comprando imóvel, porque a gente sabe que imóvel é um investimento seguro. Só que nos Estados Unidos, como a gente sabe que está sendo implementado o plano Calerj, multiculturalismo, talvez imóveis não seja tão seguro, porque caso se houver no seu bairro um white fly e você não tiver recursos para fazer o fly junto, tu vai ficar junto com os POCs. Isso significa que seu imóvel vai perder mais 50% do valor. Então você vai ficar na recessão, né? Inclusive tem um vídeo recente do Sandman que ele aborda esse tema, que as mulheres estão investindo dinheiro no mercado imobiliário, que estão ganhando, pegando empréstimo bancário, comprando casa. Aí do dia para noite, o governo americano decide que vai abrir um CDHU perto do bairro nobre branco. Olha o que vai acontecer? Aumento da criminalidade. O que vai acontecer? Vai diminuir consequentemente o preço do imóvel. Então, o imóvel que a mulher comprou por 500 mil dólares, daqui 10 anos, vai estar valendo 250 mil. Ela ficou 250 mil mais pobre, só por causa da taxa de juros. O imóvel que ela compra por 500 mil vai sair por quanto? Por 900, 1 milhão. Vai estar pagando hipoteca, e se não conseguir pagar, vai ter que hipotecar, vai ter que cuidar dessas coisas lá, vai perder o imóvel e vai ficar dura e fodida. Então, assim, não é um investimento muito inteligente. No caso do multiculturalismo, do melting pot e do plano Calerje. Agora eu quero compartilhar com os senhores uma outra matéria bastante interessante, que vocês vão entender porque eu falo assim que elas, mesmo ganhando todo esse dinheiro, com todo esse esquema Ponzi, que é o OnlyFans, elas ainda vão ficar pobres, pessoal. Elas ainda estão pobres. Vocês podem ver essas meninas que você vê aqui no Brasil com OnlyFans, que tem essa beisola aí, tá ganhando dinheiro. Legal. Vai ver onde ela mora. Ela não mora nos jardins. Tá ligado? Só estão ganhando dinheiro porque elas estão morando nos jardins. Elas estão morando ali perto onde é o estádio do Palmeiras, acho que é Vila Conceição. Não estão morando ali, pô. Em Itaí, em Bibi. Não estão morando nesses lugares. Esses lugares são caros. Não estão morando lá. Tá ligado? Porque o OnlyFans pega a parte dele. O OnlyFans pega a parte dele. As empresas que cuidam do sistema de pagamento vão pegar a parte dele. E sabe quem pega a parte antes, até mesmo da produtora de conteúdo que produz isso? O governo pega a parte dele. Tá ligado? O governo pega tudo antes. O governo tá adorando isso, que é dinheiro fácil. Essa matéria aqui, pessoal, é muito boa. De abril de 2023. Criadora canadense do OnlyFans diz que não tem mais dinheiro e agora está vendendo a casa. Isso é interessante, pessoal. Essa moça aqui, ela ganhou muita grana, pessoal, no OnlyFans. Ela era daquelas top 1%, tá ligado? Quem entrou no OnlyFans logo no começo. Então ela tirava, pessoal, uma renda assim mensal na faixa dos 40 mil, 30 mil dólares, pessoal. Num único mês, tá ligado? Então, assim, ela ganha muita, mas muita, mas muita grana mesmo, tá ligado? Só que tem uma coisa, lembra que eu falei anteriormente que o governo, ele sempre vai querer pegar a parte dele primeiro, pessoal. E ela esqueceu de dar o dinheiro pro cafetão. O que ela fez? Ela ganhou muito dinheiro, ela foi comprar uma casa. Comprou uma casa num bairro bom, etc. Só que quando ela comprou a casa, adivinha só, ela comprou a casa à vista. Aí o governo estranhou. Falou, porra, essa menina em 2020, ela trabalhou no OnlyFans, pessoal, em 2020 e 2021. Época da pandemia. Lembra do vídeo que eu postei anteriormente aqui no canal sobre por que elas ficaram desabrigadas em 2020? As que não ficaram foram se prostituir na internet digitalmente. Foram pra prostituição digital. Você entendeu? E ela ganhou muito dinheiro nesse período de 2020 e 2021. Tanto que em 2022, né, ela comprou a casa dela, fez algumas reformas. Só que aconteceu, o governo estranhou e perguntou: pô, e a minha parte do dinheiro? Você ganhou, você pagou. A casa que ela comprou, pessoal, foi uma casa de 800 mil dólares. Aí, ela comprou a casa, certo dia ela chegou em casa, os federal estavam lá, os federal do governo, com um mandato de confisco de propriedade. Aí ela perguntou: ah, por que estão roubando minha casa? Você não pagou imposto? Cadê os impostos dos milhões que você ganhou com a infância? Não pagou. Aí confiscaram a casa dela de 800 mil. E, ó, pra você ver, pessoal, ela comprou a casa, pagou à vista. Ó, que idiota. Pagou a casa à vista. E ficou na conta bancária dela, se eu não me engano, com 30 mil na conta bancária apenas. Como ela acha que ela vai conseguir manter uma casa de 800 mil? Ou ela acha que vai cair dinheiro no OnlyFans para sempre? Não vai, porque à medida que ela vai envelhecendo, outras mais novas, né, vão surgindo. Mas, deixando isso de lado, ela foi lá, comprou a casa, só que ela já não pagava o imposto de renda dela há 2 anos. Ela ganhando dinheiro, caindo dinheiro, ela não pagava. Entendeu? Eu acho que ela mentiu pro governo que não tinha renda, etc. Porque essas meninas que faz OnlyFans, elas acham que não tem que pagar imposto, pessoal. Agora, homem não. O homem que trabalha aí como técnico de TI tem que pagar imposto. Ela se prostitui na internet, não tem que pagar imposto? Que porra é essa, né? E como o sistema de pagamento é totalmente online, através de serviços bancários de fintech, como o Stripe, que é bem famoso, que é muito utilizado lá nos Estados Unidos, né? O Square do Twitter também é muito utilizado. Você tem Google Pay, que também usa o Apple Pay, é muito utilizado lá também, né? Funciona muito bem lá, inclusive o Apple Pay. Elas acham que esses grupos não passam informações pro governo. E passam. Você tem o PayPal, tá ligado? Passa tudo pro governo. Ah, o governo foi lá e confiscou a casa dela, de 800 mil dólares. E ela ainda ficou devendo pro governo, pessoal, 1 milhão. 1 milhão pro governo. Não, eles confiscaram a casa dela, ainda ficou devendo 1 milhão ainda pro governo. E toda a. Ela tinha 30 e poucos mil na conta do banco. Zerou. O governo roubou tudo. Zerou. Acabou. Elas não compram Bitcoin? Aí que o Sandman fala, né? O Sandman fala isso, elas investem em casa. Algo que é totalmente palpável, que o governo consegue confiscar. Que a casa é difícil de ser liquidado, pessoal. É um investimento difícil de ser liquidado. Principalmente se você mora no bairro e daqui a pouco no seu bairro começa a encher de POCs. Aí que investimento evapora, tá ligado? Aí ela fez um vídeo choramingando na internet, falando que ficou sem nada, que ela tá pobre. Que o dinheiro do OnlyFans, não, ela não ganha como ela ganhava antes, que era o quê? Entre 2020 e 2021, que era quando os boomers estavam jorrando dinheiro nelas. Você entendeu? E à medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo assinantes. OnlyFans não é assim como o pessoal acha que todas ganham dinheiro. Não é, pessoal. É marketing, é campanha de marketing. Você tem que entrar no momento certo, na hora certa. Entendeu? Com conteúdo certo. Já tem que ter uma base de seguidores, né? A gente sabe que o Instagram é aquele catálogo, né? É o book rosa moderno, é o Instagram. Você entendeu? Então é complicado. Não é como os caras acham que é apenas. Como a Yves Magazine estava falando, apenas 3% ganha 10 mil. Assim, no ano, pessoal. No ano, 10 mil no ano, só 3%. O restante ganha menos de 4 mil dólares no ano. Muito menos de 4 mil dólares. Tem até uma matéria que era de uma menina que ela largou o emprego, estava na faculdade de boa, largou a faculdade, o emprego, o estágio para entrar na OnlyFans. Adivinha quanto ela foi ganhar por ano, pessoal? No OnlyFans. 8 mil dólares no ano. Foi, ela falou, eu agora tô com a minha imagem destruída. Eu me expus sexualmente, não consigo arrumar mais emprego em nenhum lugar. Me contrata. E no OnlyFans, ela falou, passei por dificuldade. Eu tava ganhando menos do que um funcionário do McDonald's. Ela falou, um funcionário do McDonald's ganha, um gerente, 32 mil. Eu tava ganhando 6 mil, 8 mil dólares no ano. Você entendeu, pessoal? Não é. E a menina é bonita, tá? Britânica, loirinha, olho azul, ganhando isso. Mas por quê? Porque tem muita loira branca de olho azul no Reino Unido, caralho. Vendendo a mesma merda que elas. É por isso que algumas vão para conteúdos mais extremos. E você vê, o OnlyFans, ele é uma liberação total de dopamina e serotonina no cérebro das mulheres. Elas vão de um extremo para outro muito rápido. Começa vendendo foto. Aí, de biquíni, com roupa. Logo começa a mostrar os seios, depois a vagina, depois vai para vídeos de masturbação, depois do vídeo de masturbação vai para os vídeos de. Normalmente vídeo lésbico. Depois do lésbico, elas vão para onde? Penetração. Aí não é só a penetração em si com o homem. Elas vão lá, saem com, por exemplo, um homem da mesma raça, da mesma tribo, trocam por um POC para conseguir outra. E assim vai, tá ligado? E assim, pessoal. Quem tá sustentando as mulheres de OnlyFans é Boomer e POC, tá? Boomer e POC adora dar dinheiro pra vagabunda de OnlyFans. Eu tava vendo uma matéria que era de um POC que ele gastou assim, que ele falou que tava quebrado, porque ele chegou a gastar num ano. Tipo, um cara POC, acho que ele era rapper, era. Não era rapper, pessoal, era produtor. Ele era produtor artístico, né? E ele falou que assim, que ele tinha na poupança dele. 180 mil dólares na poupança, que é uma boa grana, pessoal. 180 mil dólares. Para você se aposentar no futuro, o cara ainda com 30 anos, ele ia juntar pelo menos uns 400, 500 mil, fácil. Também com alguns investimentos. Ele falou que só tinha agora 20 mil no banco, gastou tudo dando dinheiro pra vagabunda de OnlyFans. Por isso, pessoal, para concluir o vídeo, não é todo mundo que tá ganhando dinheiro com OnlyFans, não, tá, pessoal? Vou repetir, só 3% que ganha. O restante tá tudo na merda. É um esquema Ponzi. O OnlyFans é um dos maiores esquemas Ponzi da atualidade, se não o maior. É o maior esquema pirâmide do mundo moderno hoje, é o OnlyFans. Quem tá ganhando muito dinheiro com OnlyFans é o dono do OnlyFans, que é um homem que tá ganhando milhões de dólares. E ele é um homem o quê? Jujuba, ele é judeu. Olha só. Ganhando dinheiro de quisca burra. E vamos ver, pessoal. Como elas vão estar até 2030? Como eu falo, o OnlyFans À medida, quando você é jovem, você ganha muito dinheiro. À medida que vai entrando outras meninas mais jovens que você, mais bonitas e atraentes que você, você vai perdendo cliente. Tá ligado? E tem outra coisa. Pirataria. Pirataria. Tem muita gente que consome, principalmente os zoomers, conteúdo gratuito. Não vai ficar pagando pra ver vídeo teu. É igual aqueles sites como Chaturbate, Canhorse. Quem é que tá nesse site, pessoal? É boomer, pessoal. É boomer que tem tempo pra ficar 4, 5 horas, 6 horas na frente de uma tela de computador dando dinheiro. É boomer. O zoomer tá trabalhando, pessoal. O zoomer não tem tempo pra ficar 8 horas. Tem essas meninas que faz Canhorse, Chaturbate, que elas ficam 12 horas, pessoal, na frente de uma tela de computador. E tem cara que entra lá e fica 12 horas. É o que é boomer, aposentado. Que tem uma ótima carteira de ações, que tem propriedades residenciais, propriedades comerciais. Tá ligado? É esses caras que estão sustentando. Não é a nossa geração que está sustentando. Não é a geração que nasceu dos anos 95 para cá. Entendeu?